I'm gonna go to the hospital. Numa numa ei, numa numa numa ei, que importa o que ela está dizendo? Na minha terra, We'll be right back.